ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2014. 13 de março é uma data muito especial para o Tema Livre. É o segundo, hoje nós completamos o segundo ano do programa no ar, aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, das emissoras EBC, e é um espaço público, numa emissora pública, um espaço de comunicação pública por excelência, que abraça as demandas, as causas, as discussões, as principais reivindicações da sociedade. Hoje nós vamos conversar com várias pessoas que têm se utilizado desse espaço para que elas comemorem conosco esse segundo aniversário. E vou abrir logo com a Edneida Freire. A Edneida, ela é treinadora de atletismo, ela participou e participa da luta de reconstrução agora do estádio Célio de Barros. Antes era contra a demolição do Célio de Barros. Mesmo assim, apesar da luta, o Célio de Barros foi praticamente asfaltado, transformado em estacionamento durante a Copa das Confederações no ano passado. Nesse ano, na Copa do Mundo, escapou de ser demolido. E agora, ontem mesmo, houve uma audiência pública para tratar da recuperação desse espaço. Bom dia, Edneida. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Golo. É um prazer estar falando com a Rádio Nacional, uma rádio que divulga os nossos problemas, que nos ajuda na hora da necessidade, que é chegar à casa das pessoas com os problemas do dia a dia nosso, né? É um prazer estar aqui com vocês e agradecer esse apoio, né? Necessário o apoio de vocês. Legal. Para incluir a população. Nós te agradecemos, Edneida. Como é que foi a audiência pública ontem? É uma audiência pública que deixou a gente também muito triste, porque o governo e a concessionária não apresentam prazos de começo da obra e nem de término. E ainda nos dá uma triste notícia, né? Que a gente, mesmo reconstruindo o Célio de Barros, nós só vamos poder utilizar depois da Olimpíada, que novamente vai ser utilizada para fins comuns a Olimpíada. Primeiro foi utilizada para a Copa, para estacionamento, né? Uhum. E agora, para a Olimpíada, eles querem utilizar para a área de conveniência. Então, é muito triste, porque é verdade. A gente vai ficar mais 2 anos na rua perambulando. É verdade. Né? Eu estava vendo aqui, Edneida, você está na agenda do programa dessa semana, né? Você está vindo aí amanhã, né? Será um prazer. Pois é, para o programa aqui. Estou honrada de estar aí com vocês. Pois é. Eu queria que você deixasse só uma mensagem aí para o programa, para o Tema Livre. Como é que é? Você tem tido espaço na mídia? Você, como é que é? Sem ser o Tema Livre, tem outro lugar onde você tem conseguido acolhida? Não, infelizmente a nossa mídia aqui na cidade do Rio de Janeiro está engessada. Isso já está comprovado. Alguns que têm coragem de nos convidar para a gente expor o nosso problema, porque o restante só expõe o que for conveniente ao governo. A gente está sendo assim bem maltratado pela mídia. Legal, Edneida. Olha, amanhã então você vai estar aqui, não é isso? Amanhã estarei aí, tá? E fico muito honrada. Tá certo. E aí a gente conversa com mais calma sobre isso aí. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse programa especial do aniversário do Tema Livre. Tá? Um bom dia para você. Bom dia e felicidade a todos. Que você aí de 2 anos passe a 4, a 6, a 8. Que não pare, que seja infinito. Legal, muito obrigado. Bom dia. Essa foi a Edneida Freire. Edneida Freire é atleta e ela lidera a luta pela preservação do estádio Célio de Barros. Ela treina uma quantidade, mais de 100 alunos lá no Célio de Barros, e o Célio de Barros, para quem não sabe, está no complexo ali do Maracanã, onde ali do lado da escola Arthur Friedenreich, junto do Parque Aquático Júlio Delamare, e foi ameaçado de demolição, mas você está vendo que a dificuldade da Edneida, depois de conseguir que não demolissem o Célio de Barros, a dificuldade é ainda maior, porque não há como começar as obras de recuperação daquele espaço. Eu quero registrar aqui também o Dagmar Bulpe, que mandou pelo Facebook do Tema Livre, os parabéns para o programa, parabéns, felicidade, saúde, paz e sucesso. Muito obrigado para você também, Dagmar Vulp, é um dos mais de 1000 amigos do programa Tema Livre na página do Facebook, que nós mantemos aí, é o Tema Um Livre, facebook.com, Tema Um Livre. Além dele também, o Luiz Turiba, parabéns e resistência. Luiz Turiba, colega, jornalista, poeta, participa também conosco de vários programas e nós temos tentado manter esse canal aberto também, não só nas reivindicações como o caso da Edneida Freire, mas também nos casos em que você tem contato com a arte, com a cultura, em resumo, com mais pessoas que, enfim, possam, que agitam a vida, né, cultural. Ontem mesmo nós tratamos aqui de uma questão, às terças-feiras nós estamos agora com uma série que trata das inquietações. E as inquietações do momento, né, nós tratamos ontem com a Heloísa Yoshida, que é coach, é psicóloga e psicoterapeuta, nós tratamos de daquele exame lá em São Paulo, concurso lá em São Paulo, que tinha como exigência de admissão para os concursados a realização, para as mulheres, né, a realização de um exame ginecológico que atestasse a virgindade das mulheres. Isso foi considerado, além de um exame muito invasivo, uma indevida, né, na realidade, uma exigência indevida e até ilegal. E essa questão, apesar de as autoridades alegarem que é uma questão de prevenção, de saúde, é o interesse do próprio candidato e do concursado, é, na verdade, um exame muito invasivo e questionável. E esse foi o espaço aberto aqui ontem com Heloísa e Yoshida para nós discutirmos esse assunto. Esses assuntos todos têm sido muito questionados aqui ao longo desses 2 anos no programa Tema Livre. Muitos desses muitas dessas questões continuam ainda em discussão. Desde, por exemplo, junho do ano passado, quando houve as manifestações de rua aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, aliás, no Brasil inteiro, nós abrimos espaço aqui para os movimentos sociais, os movimentos populares, e fizemos diversos programas, como também ao longo do primeiro semestre deste ano, nós fizemos vários programas, todas as quartas-feiras, dedicados à memória, os 50 anos do golpe de 1964, que foi completado agora, os 50 anos foram completados agora, neste ano. Nós estamos com mais um aqui na ponta da linha, está chegando aí mais um ouvinte. Enquanto não chega esse ouvinte, o Álvaro Antônio também no Facebook deseja parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. Quem é agora? Anapuaca Muniz Tupinambá, nosso companheiro também. Bom dia, Anapuaca. Bom dia, meu querido amigo Golo. Tudo bem com você? Como é que foi lá no Acre, rapaz? O Anapuaca esteve aqui da última vez no programa. Ele estava embarcando na semana seguinte para a primeira Copa das Árvores lá no Acre. Como é que foi? Então, aconteceu imprevisto. Eu não fui, mas a Romena foi. Sei. E aí? Então, ela está trazendo as novidades. Eu fiz uma cobertura assim pela internet. Uhum. Um materialzinho que a gente vai publicar agora. Mas foi um encontro de mais de 10 etnias, como confirmado. As experiências do povo foi realmente transmitido e creio que vai ter uma boa provocação os povos da região em relação a essas eleições. Legal. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco da Rádio Iandê e do blog, né, do site da cultura digital indígena, para que os ouvintes soubessem conhecimento disso aí. Então, a Rádio Iandê é a primeira rádio web indígena do Brasil. Ela foi construída inicialmente colaborativamente com vários apoiadores dessa proposta de trazer informação sobre cultura, tecnologia, educação indígena e as melhores notícias indígenas do Brasil. Para falar de notícia ruim indígena, existem outras mídias de massa aí, de grandes corporações, que já fazem isso. A nossa provocação é para construir a boa informação sobre a cultura indígena, coisa que não chega na ponta, não chega na escola, não chega nas casas. Então, a Rádio Jandê tem essa proposta. Ela foi instituída por três indígenas, no caso eu, Ana Puarca, Renata Tupinambá, que é jornalista, e Vinícius Banil, que é um jornalista, ele é publicitário, perdão, e mora aqui no Rio de Janeiro. Todos nós três moramos aqui no Rio de Janeiro e construímos essa proposta para divulgar para toda a população brasileira sobre as comunicações, o que acontece dentro das aldeias. E a Rede Cultura Digital é uma rede a qual agrega hoje mais de 15 mil membros, um percentual de mais ou menos uns 30% são indígenas. Esses indígenas, eles colaboram com informação sobre o que está acontecendo nas aldeias. Outro fator é a gente relaciona, né, todo esse entendimento das propostas políticas, utilizando as novas tecnologias de comunicação e informação. Ela foi criada em 2010 na USP, em São Paulo, durante o primeiro encontro de indígenas na internet, pela antropologia da UF em São Paulo, e hoje nós somos mais de 15 mil construindo o tempo todo propostas, ações, informação. Tudo que acontece dentro da aldeia também acontece por lá, mas relacionado às novas tecnologias. Legal. Ana Puaca, eu quero deixar o espaço aqui aberto para você. Queria que você deixasse uma mensagem de parabéns pelo segundo aniversário do programa, que é hoje, né? Então, eu sou de 2 aninhos, é muito bom, né? É onde a criança já tem entendimento do seu ambiente maior, já passou daquela fase do engatear. Já está falando, já está andando, já consegue ter entendimento. E o tema livre, ele tem essa proposta, ele é forte, vai crescer mais, a gente espera que seja mais uns 10, 20 anos, e nós indígenas da Rádio Jandê, da Rede Cultura Digital, do País Históricas Indígenas, nós estamos muito felizes de ter esse espaço para poder dialogar e trocar com vocês e com todos os ouvintes desse programa. E parabenizamos, trazemos a grande energia do criador e de Monan, que no caso Monan e Tupã, e que todos possam prosseguir com muita felicidade, muita saúde, muita sabedoria. Esse é o desejo de todos nós da Rádio Jandê, Raízes Históricas Indígenas e Rede Cultura Digital. E aquele grande abraço para você, meu irmão Angulo. Legal, Ana Puaca. Muito obrigado, meu irmão, pelas suas palavras aí. Um bom dia para você. Quando precisar, o espaço está aberto aqui, tá? Um abraço. Um abraço. Tchau. Nós conversamos com esse, foi o Ana Puaca Muniz Tupinambá, também parceiro aqui, já usou o espaço aqui no Tema Livre, veio aqui algumas vezes, e hoje, também agora aqui na ponta da linha, o Arthur William, que é jornalista, colega nosso, é também um acadêmico, e o Arthur William esteve aqui, ele é muito especializado nessa coisa de novas mídias, e trabalha muito ligado a isso aí, no, na área da comunicação. Mas ele tem um estudo acadêmico, a última vez que ele esteve aqui no programa, depois que nós saímos do ar, ele falou dessa questão que é de um estudo acadêmico desenvolvido por ele, que acabou num inquérito da Polícia Federal, um inquérito sobre as manifestações de rua, os manifestantes e essa questão que nós vimos durante a Copa do Mundo. Eu queria que o Arthur William entrasse nessa conversa também. Bom dia, Arthur William. Bom dia, Golo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Eu estou exatamente aqui na Estação Honraria, no trem, e queria parabenizar pela discussão, por esse programa que consegue traduzir tão bem temas que às vezes são especializados, como internet, novas tecnologias e o futuro das comunicações. Você sabe que não só essa questão da internet é uma caixa preta para a maioria do público, né? Você vê que a mídia convencional tem uns espaços assim, semanais, uma revista especializada, agora não trata essa coisa de uma maneira mais política, mais ideológica mesmo, que é da disseminação da banda larga, da disseminação do acesso à internet, da inclusão digital, esse tipo de coisa. E você trabalha exatamente na EBC. você que é uma empresa de comunicação pública e uma empresa que está preocupada com esse tipo, com esse valor e com esse compromisso, né? É, e aí é importante para os ouvintes, e a EBC tem esse papel, de mostrar um outro lado da tecnologia. Não apenas a tecnologia enquanto feitiche, de que você deve comprar, de que é muito legal, mas sim o que está por trás. Quais são as possibilidades, quais são as limitações e o que, que a tecnologia beneficia o dia a dia das pessoas. Isso é o mais importante. É verdade. É, queria que você falasse desse espaço do Tema Livre, que hoje é aniversário, para você deixar os parabéns, né, pro Tema Livre aqui. Eu queria falar, assim, já é redundante, mas o Tema Livre é um dos principais programas para se debater as principais ações da sociedade. A gente passa aí nas outras rádios, ele está tocando as músicas internacionais, falando sobre assuntos de um ponto de vista clichê, né, do senso comum, e nas televisões a mesma coisa. E quando você ouve o Tema Livre, consegue ouvir o que realmente interessa de uma forma simples, então desde temas jurídicos até temas tecnológicos, até temas mais básicos, tudo isso de forma atrativa, interessante, num formato muito bom, e trazendo as pessoas que estão realmente atuando nessa área. Parabéns e vida longa ao Tema Livre. Legal, Arthur William, muito obrigado, meu irmão, bom dia para você, valeu, hein? O espaço está aberto aqui, sempre que você precisar, hein? Tá legal? Um abração a todos e todas. Um abração. E nós estamos também na ponta da linha agora com o Celso Sá. Esse Celso Sá é um parceiro nosso preferencial aqui do Tema Livre, porque ele começou a aparecer aqui no programa na discussão da mobilidade urbana, mas ele acabou ocupando outros espaços até para discutir futebol. Eu já chamei o Celso aqui no programa porque ele entende de futebol, entende de tática de futebol, essas coisas que passam, na maior parte dos torcedores não conhece direito isso aí, o Celso conhece. Além do que tem uma militância social e teve uma militância sindicalista, foi fundador da CUT, departamento de transporte da CUT aqui no Rio de Janeiro, em 1980 e poucos, e o Celso está na ponta da linha também. Bom dia, Celso, eu queria que você desse um recado para nós aqui do aniversário do Tema Livre hoje. Parabéns para você. Parabéns para o Tema Livre. Esse Tema Livre cada vez mais livre, né? Cada vez mais abrangendo todas as nuances, todas as vertentes de qualquer assunto. Então, Celso, você acha que eu falei na sua apresentação aqui que você é um cara dos sete instrumentos, né? Quer dizer, você está aqui, você vem falar de mobilização, você vem falar de movimento social, você vem falar de mobilidade urbana, você fala também de futebol, essas coisas. Você acha que, qual é o assunto? Nós temos aqui uma campanha eleitoral que está começando, né? Você acha que, qual é o assunto que nós temos ainda esse ano, para explorar mais? O que você aconselharia que você tivesse aqui na participação da pauta do Tema Livre para a gente começar a abordar logo? O que você tem alguma sugestão? Eu acho que deveríamos dissecar as promessas dos candidatos, né? Tem candidato aí prometendo, sabe? Vai resolver a saúde, vai resolver... Quer dizer, nenhum candidato vai para a televisão dizer que não vai resolver a saúde, não vai resolver o transporte, não vai resolver a educação. Mas importante até chamar o pessoal que elabora os programas, né, dos candidatos, porque o candidato mesmo não, né, ele não bota nem escreve uma linha, né? Então, então os assessores e marqueteiros, vou chamar o Lindberg, você está dizendo aqui que vai recuperar os CIEPs. O Garotinho, você está dizendo aqui que vai a segurança na Baixada vai ser um... Quer dizer, então, tem uma palavrinha só, pequenininha, como? Uhum. Entendeu? Para o cara não ficar como, né? Parece que ele é o gênio da lâmpada, não? É verdade. Não é o gênio da lâmpada, não. Inclusive, é muito comum os candidatos assumirem em promessas, compromissos que eles não poderão cumprir, não estão na alçada. Nem que eles quisessem cumprir, eles poderiam cumprir, não é? Sem querer coisa, o atual governo, né? O atual governo, eu me lembro bem, ele sucede, né? Mas, de certa forma, ele é do bônus e o ônus. Eles disseram que iam investir em mobilidade urbana. É verdade. E nós temos hoje no Rio de Janeiro a pior mobilidade urbana do país, né? Então, por exemplo, ontem eu estava lá, no banco da faculdade e foi feita a apresentação dos alunos. Aí tem Bangu, Baixada Fluminense e tal. Quando o professor não deu os dois tempos direto, terminou lá, era para terminar às 10 horas, terminou às 9 e pouco, aquilo foi uma espécie de alívio. Uhum. Entenda bem, hein? Foi uma espécie de alívio, por quê? Porque o pessoal tem um retorno ruim. Esse pessoal que amanhã de manhã vai pegar às 8 horas da manhã. É verdade. Então, quer dizer, uma tremenda maldade está sendo feita, as pessoas, né, com quem que eles estão governando, né? Agora, Celso, você sabe que a gente está programando aqui, estamos preparando a pauta de um programa sobre campanha eleitoral, sobre eleições em geral, e há um movimento que está crescendo aqui no Facebook, eu acho que em outras redes e mídias sociais também. O movimento também. Tá crescendo, é ótimo, não? Hein? Nada, no movimento. Não, o movimento, esse movimento, não vá votar, não compareça, não vote, e argumentando que a multa chega a R$3,50 se você não for votar, enquanto se você for votar, você vai coonestar ou vai participar desse sistema que está em crise, que é o sistema representativo, e que essas pessoas que defendem nessas plataformas sociais essa desobediência civil, digamos assim, acham que você não deve fazer, não deve coonestar, não deve participar. Como é que você vê isso, hein? Mas esse povo sempre existiu. É o povo, por exemplo, que fala no corredor do condomínio, vai fazer, vai lá naquela reunião lá, né? O síndico já está tudo armado com o síndico. É o pessoal do sindicato, que quando o sindicato chama para uma discussão, sabe que nada, aquilo é um jogo de carta marcada, o patrão já conversou com o sindicato, eu já conheço isso. Ele conhece tudo, correto? Uhum. Na associação de moradores é a mesma coisa. Ninguém vai receber ninguém e tal. Ele sempre sabe tudo. Que agora esse negócio está pela internet, né? Quer dizer, é claro que vai chegar pela internet, porque hoje em dia a internet, né, deságua tudo praticamente, é o Rio Amazonas. No entanto, né, apesar deles, a participação popular está aumentando. Entendeu? Mais pessoas reivindicam seus direitos. Esse pessoal é totalmente contra a organização popular. Claro que se fosse fácil, né, nós não estaríamos aqui com tantos anos e coisas jogando nessas lutas. Não é fácil, realmente não é fácil preservar os seus direitos. Uhum. Agora, vai desistir? Eu, por exemplo, estou vindo, eu fui à Flip, né? Sei. E dei um pulinho lá na Trindade para ver os meus amigos lá e tal. Então, o pessoal da FMBio, junto com o Ibama, cortou a água, o acesso ao cemitério, impediu o funcionamento da rede da estação de tratamento de esgoto lá da Trindade. Aquele povo lá tem a minha idade, 65 anos. Tem gente, a dona Durvalina morreu com 83. E para enterrar teve que pedir licença ao Ibama, porque o cemitério está dentro da nova divisa da Serra da Bocaina, do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Sei. Agora pergunta se o pessoal lá desistiu. Entendeu? Uh-huh. Estão nessa luta desde antes de 1970, ainda com Sobral Pinto, que foi quem defendeu lá contra a Braskem, que era A multinacional, era a multinacional, né? Da época. É verdade, é. Então, pergunta se eles desistiram. Eles não desistiram. Correto? Uhum. Talvez por ter menos internet, menos coxinha dos lados, correto? Uhum. Mas, de verdade, esse povo é o povo desarticulador, exterminador de assembleia. Você pode ver, eles jamais, numa assembleia de sindicato, vão lá para frente, eles acham que é tudo carta marcada, mas duvido que pegue o microfone e diga assim, não, eu acho isso, acha nada. Eles ficam nos cantos, nas periferias da assembleia, isso não vai dar em nada, isso é uma coisa e tal, que é uma forma de desestabilizar o movimento popular. É verdade. Isso sempre existiu. Condomínio, gente, todo mundo aí tem um condomínio. Tem camarada que mora 50 anos no prédio, nunca foi uma reunião de condomínio. Nunca! Uma assembleia, né? Assembleia agora, de condomínio. No dia seguinte, e aí, como é que foi? Ah, um aumento. Eu não te falei que era para aprovar o aumento? Eu não te falei que era não sei o quê? Eu não te falei? Você sabe tudo. Agora, ô Celso, uma coisa também que é um fenômeno novo e que a gente já detectou aqui, já tratamos disso no tema livre, nesse caso, já que você está falando de condomínio, é de moradores de condomínio que começam a reagir a uma ocupação, a um compartilhamento do espaço do condomínio por empregados, ou seja, um condômino de um prédio, acho que em Copacabana, ele convocou uma assembleia extraordinária do condomínio para discutir o fato de que uma diarista estava estacionando o carro dela numa vaga alugada, quer dizer, ela alugava, pagava para um outro morador, e ele defendia que ali não era espaço para diarista para carro. Aliás, diarista não devia nem ter carro, do raciocínio você dele. Você vê, né, rapaz? Um pois condomínio é. De luxo daquele. Pois é, como é que é essa? Aquele carro impoluto. É muita mexicaria, não? Me ajuda aí, Hugo. Me ajuda aí. Você vê, né? Tá certo, Celso. Muito obrigado. O carro da menina era preto, pelo menos? Hein? De repente o carro da menina era preto. É, não sei, ou ela, era negra. Ela, o carro preto, ela preta, que já imaginou que troço. Pois é, né? É uma coisa difícil aí. Celso, meu irmão, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu quero aqui. Parabenizar. Isso aí que entendeu? Eu queria. Uhum. Confesso que fiz algumas corcovas, muitas vezes, para comparecer ao seu programa, mas sempre, porque às vezes... Né? Mas sempre me deu muita, muita, muita satisfação, porque realmente é um programa que merece toda a atenção do ouvinte. E além da repercussão que eu te provei. Legal. Gente de Brasília me ligou. Me ligou. Verdade. Entendeu? Quer dizer, se chega em Brasília, chega na Amazônia, chega em qualquer lugar. Legal, grande Celso. Rádio Nacional, grande Golo, sua produção. Falou, muito obrigado, meu amigo. Parabéns, 2 anos. E que façam 2 séculos. Falou, grande abraço, meu irmão. Muito obrigado. Bom dia. E aí, ó, nós estamos na linha também agora com a colega Raquel Boechat, do Coletivo Carranca. Ela é jornalista, também já participou do programa várias vezes. A Raquel começou a sua participação no Tema Livre aqui ainda no tempo da Mídia Ninja, no ano passado, no meio do ano passado, e quando o fenômeno da Mídia Ninja ganhou destaque na mídia, sempre a mídia contra, a mídia convencional contra a Mídia Ninja, e nós abrimos o espaço aqui para discutir essa nova maneira, né, essa nova mídia que estava surgindo. E a Raquel se tornou uma parceira do programa, tem vindo, sempre teve aqui, inclusive recentemente, para tratar de outra questão, entre ela, a violência, entre essas questões que nós tratamos aqui, a violência contra jornalistas, as violências que nós vemos nas ruas, nos movimentos sociais, nas manifestações de rua. Bom dia, Raquel. Bom dia, eu estou aqui ouvindo você falar com um sorriso no canto da boca, assim, porque... É muita felicidade, a gente que trabalha com comunicação, eu já tive essa experiência de você ter um projeto que de repente faz aniversário, né? E você tem amigos para poder compartilhar, o pessoal que está todo dia na produção, pensando, né, o programa para botar no ar e realizando e botando no ar ao vivo, né, essa coisa instantânea. Eu quero dar meus parabéns a você, Golo, a cada integrante da equipe, porque... Esse é um projeto que é de várias mãos, né? É verdade. Várias mãos com com convidados novos cada vez que vai. Eu tenho muita felicidade de saber que o Tema Livre existe. Legal. É uma fronteira no jornalismo que a gente tem hoje. Raquel, como é que está o Coletivo Carranca? Coletivo Carranca, assim, na luta por ser uma mídia independente, sem verba ainda. A verba que a gente tem para trabalhar é aquela do nosso tempo disponível, dos colaboradores próprios, né? E qualquer mínima despesa ou máxima despesa com a gente mesmo. A gente está então investindo dentro dessa perspectiva por enquanto, porque a gente ainda não teve como elaborar um processo de um caminho onde a gente tenha um patrocínio que possa nos garantir uma independência. Mas o projeto continua, está vivo, está firme, está no ar. Quem quiser ler materiais com temas, não temas alternativos, mas a forma de olhar determinadas pautas com uma visão diferente de como a maior parte, digamos, da grande imprensa hoje trata. http://www.coletivocarranca.cc. Legal. Raquel, olha, muito obrigado pela sua lembrança aqui, participar com a gente. Muito obrigado por compartilhar esse pedaço aqui do aniversário desse programa especial de aniversário, do segundo aniversário do Tema Livre. Bom dia para você, sucesso pro Coletivo Carranca e conte com o nosso espaço aqui sempre que você sentir necessidade, ok? Isso é uma via de mão dupla. É que muitos outros aniversários venham pela frente do Tema Livre, do Coletivo Carranca, que a gente fica trocando potinhos de feito um pedaço de bolo assim, vários anos aqui para frente. Legal. Muito obrigado, Raquel. Bom dia para você. Um abraço. Um beijo a todos. Falou. Eu quero deixar o registro aqui também da Marisa, nosso ouvinte do Leblon, que já telefonou para cá parabenizando o Tema Livre, é ouvinte assíduo do programa. Também o Álvaro Antônio também parabenizou o programa pelo Facebook. Parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. O Rei Simões, que botou super parabéns, legal para você também. E nós estamos na linha também com outro parceiro nosso, que é o Bruno Carelli, que participa de programas eventualmente aqui. Bruno, bom dia. Bom dia, Luiz Augusto. Então, eu queria que você... Parabéns aí, hein? Pois é, rapaz. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência aqui no programa, do que você acha que é importante na manutenção desse espaço. Como é que você vê isso? Eu queria felicitar aí o programa Tema Livre, juntamente com você aí, Luiz Augusto, por dar essa oportunidade a nós, de movimentos sociais, e da sociedade que luta por uma mídia mais democrática, pelo fim desse monopólio que a gente tem da comunicação privada. Então eu queria felicitar o programa Tema Livre por dar essa oportunidade para nós, e para a gente estar pautando temas que sejam de importância real para a nossa cidade. Uhum. Então eu queria que esse programa servisse de exemplo para que a gente possa multiplicar esse formato de debate entre pessoas comuns da nossa sociedade civil. Você tem percebido uma mudança na mídia convencional, no tratamento das questões, que são essas questões como essa que você levanta, que é da Zona Oeste, né? Essa área tua de atuação, não é isso, Bruno? Luiz Augusto, o que a gente percebe é que geralmente pautas que não tinham espaço na mídia convencional, a gente começa por comunicação como a de vocês, no rádio, comunicação pública. As redes sociais ganham espaço também, e a partir daí, quando o assunto é relevante, as outras mídias se veem em necessidade de mostrar o que está acontecendo realmente. Então, eu acho que tem esse papel primordial, esse trabalho que vocês fazem aí. Legal, Bruno. Valeu, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado você, e que a gente continue por muitos anos aí tendo esse espaço para debater assuntos tão importantes que vêm sendo esquecidos pela mídia. Legal, muito obrigado, bom dia para você, obrigado, Bruno. Grande você, abraço. Luiz Augusto. Falou, grande você abraço. Bom, lembrando aqui também, olha, Rita Barros, eu vou mandar os parabéns, mandando os parabéns, felicidade, saúde, paz pelo Facebook, pela página do Tema Livre no Facebook. Você sabe que você acessa a página do Tema Livre no Facebook, é facebook.com/tema1livre, é o nosso endereço da página do Facebook. Tem também outra página ligada a essa questão da defesa das causas sociais, que é o Cidadania Aqui, que é uma palavra só, Cidadania Aqui com K, e é numa outra plataforma chamada Rebel Mouse, tudo junto, é um camundongo rebelde, rebelmouse.com/cidadania aqui, você também encontra lá tudo que a gente repercute do Tema Livre na página do Tema Livre, os programas como esse que você está ouvindo agora aqui, todo dia a gente sobe o programa para a página do Tema Livre, também você acessa lá no Facebook, e é por aqui pelo Facebook. Hoje, engraçado, né? O Tema Livre começou 2 anos atrás, e é claro que ele começou, não tinha ninguém como amigo, hoje ele está com 1.100 e poucos amigos, apenas na base do, vamos por aí, vamos falando assim, né, de boca a boca. Como é que é? E aí o Luiz Turiba agora na linha também com a gente. Luiz Turiba, poeta, jornalista, parceiro também nosso aqui. E ele vinha mais vezes ao programa, aí eu dei um tempo para ele. Ele disse, pô, o Golo me aposentou, cara. Pensou que eu tinha aposentado ele, não aposentei não. Bom dia, Turiba. Estamos comemorando 2 anos. Recebi até a tua mensagem pelo Facebook. Bom dia, Golo. Parabéns a você, a toda a sua equipe. E a essa bela iniciativa de ter diariamente uma discussão, uma tribuna livre para a cidade do Rio de Janeiro, para toda a população do Rio, na Rádio Nacional. Pois é, Turiba, eu queria que você... Sim, diga. Não, é isso aí. Eu acho que é fundamental essa tribuna livre se manter. É, eu estava falando aqui... Aí eu mandei meu parabéns pelo Facebook. É, exatamente. Eu falei aqui no início do programa, hoje é um programa especial, que é um programa de aniversário, e eu estava lembrando que não só a gente está engajado na pauta do Tema Livre, nas manifestações de rua, nos movimentos sociais, na defesa de associações de moradores, pessoal da Vila Autódromo, pessoal da Zona Oeste 2, como o Bruno Carelli, que acabou de falar conosco. E essas causas, como também nós estamos voltados para a cultura, e você mesmo participou de alguns programas, como poeta, você participou de alguns programas aqui, com esse foco, com essa atenção central, como é que você vê esse espaço também? Olha só, a cultura é a alma de um povo e a alma de uma cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade que pulsa cultura, pulsa arte por todos os lugares. Independente dos governos, independente dos patrocínios oficiais, a cultura está nas comunidades, a cultura está no samba, a cultura está na rua, na esquina, no Maracanã, nas torcidas, nas discussões, nas praças. Eu moro aqui pertinho do Largo do Machado, então basta eu andar lá até o Largo do Machado que eu já vou ver espetáculos de teatro, música e mímica, dança. É verdade, é verdade. Então, daí a importância do seu programa, daí a importância dessa tribuna, desse tema livre, né? É legal. É isso mesmo, Turiba, é isso mesmo. A proposta é essa e a defesa é essa aí. Muito obrigado, hein, meu irmão, pela sua participação no programa aqui. Um bom dia para você. Então recebo o meu abraço, dê o meu abraço a toda a sua equipe, a direção da Rádio Nacional. Legal. E diz que a gente torce pelo crescimento desse programa. E estou à sua disposição. Legal, Zé. Não me dispense, não. Me chame sempre que possível. Não me aposente. Não me aposente. Valeu, Turiba. Um abração para você também, meu irmão. Tchau, Bolo. Abraço. Bom dia. Nós estamos com o Sidney Menezes também. O Sidney Menezes é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É isso, Sidney? Bom dia. Bom dia. Prazer falar com vocês. Cid, você esteve algumas vezes aqui no programa. Que eu me lembro, assim, rapidamente, você esteve duas vezes aqui e nós tratando de questões sempre ligadas ao desenvolvimento urbano e a, não tanto a arquitetura, que não é muito a nossa praia, mas mais a essa questão do urbanismo e do desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse da importância desse espaço no Tema Livre, no rádio, um programa de debate diário de uma hora para esse tipo de discussão. Olha, esse programa, o Tema Livre, contribui sobremaneira para a discussão das questões da cidade, porque ele aborda os aspectos do cotidiano. Evidentemente que os profissionais ligados à arquitetura e urbanismo fazem uma reflexão, sob o ponto de vista técnico, sobre todas essas ações de intervenções, né, físicas, urbanas na cidade. Mas o importante é que o programa consegue detectar exatamente as grandes demandas que hoje são colocadas na cidade, como os desafios que precisam ser enfrentados, por um lado, com a viabilidade técnica dos profissionais e, por outro, com uma determinação política dos governos. Você sabe que você estava falando aí, eu estava me lembrando que na sua participação mais recente aqui no programa foi naquela discussão sobre a construção de um shopping no centro de Caxias, não foi isso? Do Fora as Caxias. E o pessoal está querendo... Que desdobrou numa audiência com a prefeitura e que nós estamos acertando exatamente o levantamento daquelas informações de licenciamento, tanto do seu ponto de vista construtivo como do seu ponto de vista ambiental, né? E esgotada essa audiência com a prefeitura, tomaremos então uma decisão como consequência disso, se partiremos para audiência pública com a população, se vamos questionar, sob o ponto de vista técnico, esses licenciamentos. Então, o programa contribuiu muito com uma demanda específica do município de Caxias. Ah, legal. E foi bom porque ali você sabe que foi uma comprovação da utilidade prática do programa, não só na discussão, mas na tomada de decisão, na tomada de posições, né? Porque o pessoal do Fora as Caxias estava reclamando que não tinha como promover a audiência pública e você disse, olha, nós aqui, eu aqui representando uma autarquia, posso convocar, a gente pode ajudar nisso aí, né? E aí a coisa está andando, não é isso? Em recente encontro, há dois dias, com o prefeito Alexandre Cardoso de Caxias, combinamos exatamente essa audiência intermediária, uma reunião, né, que vamos avisar, inclusive, as pessoas para participarem, e tentar nessa reunião levantar essas dúvidas, tentar esgotar toda essa dificuldade de entender esse processo de licenciamento do shopping no centro de Caxias. E aí sim, como um desdobramento, faríamos uma audiência pública para esclarecer esses pontos, caso se faça necessário esse tipo de iniciativa. Legal, Cid, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa especial de aniversário. Um grande abraço, hein? Eu que agradeço e parabenizo muito a vocês pelo aniversário e principalmente por esse trabalho de prestação de serviço à população. Legal, muito obrigado, bom dia. Esse foi o Cid Menezes. Um abraço, meu irmão. O Cid Menezes é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Rio de Janeiro e um dos nossos parceiros aqui. Agora eu vou falar com um parceiro preferencial, que é o rapper Fiel, que é do Santa Marta. O Fiel é uma figura que já esteve aqui várias vezes, em várias discussões, todas elas, ou quase todas elas, envolvendo a questão da segurança, do modelo de segurança pública, que é adotado principalmente nas favelas com ocupação de unidades de polícia pacificadora. E nesse aniversário, de segundo aniversário do Tema Livre, eu não podia deixar de falar com o Fiel. Bom dia, Fiel. Bom dia, bom dia para os ouvintes aí do Tema Livre. Parabenizar pelos 2 anos, né, do programa. E que continue esse programa, que é muito importante aí para discutir todos os pautas aí da cidade, né? É. Como é que está o teu trabalho? Você, ontem eu mandei um Face para você, pelo Face, uma mensagem para você participar do programa de segunda, que vai ser sobre funk e ostentação. Você disse que estava ultimando um trabalho e você não está podendo sair para fazer isso aí. Tá focado nisso aí, né? Como é que está esse trabalho? Estou gravando um novo trabalho, aí está no estúdio, produzindo, não só aqui no Rio, mas também em São Paulo. Então, logo a gente vai trazer novidade aí. É um rap, né, contra a cultura, contra essa linha, né, de normalidade, porque é uma música de reflexão que traz um debate, né? Porque nada está bom para classe trabalhadora. É, o negócio está difícil, né? Ô Fiel, como é que você vê agora esse período eleitoral, esse período de campanha eleitoral? Como é que você vê a mobilização popular em torno disso aí? Como é que você está sentindo o clima? Eu preciso fazer mais uma base, né, cara? Agora a gente vê muito política aí na favela, que você não vê o ano inteiro. Infelizmente no Brasil o voto é obrigatório, né? Isso é estarecedor, porque a gente tem que ter consciência cidadã, e quando tem consciência cidadã, a gente vota porque a gente conhece nossos direitos. E aqui no Brasil é obrigatório. É claro. Então, esse ano, na verdade, eu não vou votar em ninguém. A luta é não vote, lute. Você está sentindo, que está percebendo pelas suas caminhadas aí, você circula muito por essa área, por isso que eu estou te perguntando, há mais interesse ou mais indiferença ou está tudo igual em relação a campanhas anteriores? É bem verdade que ainda não começou a campanha propriamente rádio e televisão, que essa sim é que mobiliza, essa sim é que toma atenção da opinião pública, mas de qualquer maneira nós já estamos com os galhardetes na rua, com os candidatos falando, e em resumo, já estamos com a mídia tomando posição, e você está sentindo alguma movimentação de indiferença ou de participação maior nas favelas, não? Ainda não estou vendo, não, cara. Por aqui está do mesmo jeito, né? Está bem diferente. Tá do mesmo jeito. Mas eu creio que depois que começar na mídia, as coisas vão aumentar mais, né? É. Falou, meu irmão, quando começar esse barato aí da campanha mesmo para valer, em campanha eleitoral na televisão, aí vamos discutir, vamos voltar aqui para a gente conversar. Espero que você conclua esse trabalho para você poder também trazer ele aqui no Tema Livre, tá certo? Valeu, Bruno. Parabéns aí pelos 2 anos e continuar aí na luta. Tema Livre é importante para a gente poder debater vários assuntos aí da cidade. Legal, meu irmão. Muito obrigado. Um bom dia para você. Sucesso. Um abraço. Bom dia a todos. E aí, nós estamos ainda aqui também a Tarsis Heber. Parabéns aqui no Facebook. João Batista Pimentel Neto. Também parabéns. Paz, saúde e sucesso. Um abraço. A Cristina Lemos. Botou aqui também. Bravo. E outros, mas quem mais? Sônia Rodrigues, parabéns e múltiplas felicidades. E nós estamos agora aqui nós estamos aqui na ponta da linha, no telefone, com o nosso querido advogado Antônio Modesto da Silveira. Bom dia, Modesto. Obrigado. Eu tinha gostado muito desse trabalho de vocês. Não só do programa, dos entrevistadores, e geralmente eu tenho sido entrevistado pelo Golo. Estou muito satisfeito e penso que todo ouvinte tem o mesmo pensamento como eu, que eu tenho, e continuaremos tendo, porque conhecemos ele já de longa data e acompanhamos o seu trabalho. Dou parabéns pelos 2 anos, se converte em 20. E os herdeiros o convertem em 200 anos. Modesto, você. Modesto, você que foi um advogado ativo, é tido, inclusive, apontado como o advogado que mais defendeu perseguidos políticos durante a ditadura militar, e você participou de alguns programas ou de vários programas aqui no estúdio com a gente exatamente sobre esse tema. No início do programa eu lembrei que nós fizemos essa série dos 50 anos do golpe aqui. Como é que você sente esse período agora que nós estamos vivendo? Eu adoraria falar sobre isso, mas como eu estou dentro de um banco... Ah, não pode falar, gente, aqui eles têm como... Parece que eu sei que é lei, mas eles pedem que nem fale o telefone. Ele tolerou que eu falasse rápido. É, tá certo, Odécio, tá certo. Gostaria muito. Depois de sair daqui, eu vou falar. Tá não, bem? Vai lá, porque senão o guarda chega aí e leva você. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado, hein? Um abraço, obrigado. Até logo. Até logo. Bem, nós estamos aqui, deixa eu registrar mais ainda aqui, a Sônia Rodrigues também mandou parabéns e múltiplas felicidades, Rosaura Maria Braz, parabéns e sucessos sempre, o Marcelo Silva, parabéns, tema livre, Paulo de Gervais, parabéns, como se fosse uma cobra, parabéns, muitos N's e muitos S's desses parabéns. O Glen Batoca também esteve aqui conosco. O Glen Batoca é um cartunista laureado, ganhou prêmio no Salão de Humor de Piracicaba, que é o Salão Internacional de Humor, e participou aqui numa sexta-feira de um programa sobre isso aí, sobre essa discussão. Na verdade, é um daqueles programas que eu falei, que é programa cultural, a gente falando do cartoon como manifestação de comunicação da imprensa e cultural, mas na verdade a gente estava desdobrando também para o campo político, porque o cartoon ele também representa isso, ele é o retrato de uma época. Ele até lembrou cartunistas do passado, ilustradores do passado, começo do século passado, principalmente J. Carlos, que retratavam bem a época, retratavam Getúlio Vargas do tempo do Estado Novo. Esse tipo de trabalho, que é um trabalho importante, um trabalho de registro, tanto da caricatura quanto do cartoon, da história em quadrinhos, da tirinha de jornal, mas basicamente é muito sociológico e muito político o trabalho que é feito por esse pessoal. O Glen Batoca manda os parabéns e a gente manda um abraço forte para ele também. O Joadil Júnior, mandou também. O Joadil Júnior é uma figura fantástica, é uma figura, um assessor da melhor qualidade aqui, que acompanha. E ele diz: olha, um momento especial de renovação para a sua alma e o seu espírito, porque Deus, na sua infinita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação, e a nós, capacidade de recomeçar a cada ano. Desejo a você um ano cheio de amor e de alegrias. Afinal, fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender e ensinar novas lições, vivenciar outras dores e suportar velhos problemas. O Joadil de Sônia, sorrir novos motivos e chorar outros, porque amar o próximo é dar mais amparo, rezar mais preces e agradecer mais vezes. Feliz aniversário é amadurecer um pouco mais e olhar a vida como uma dádiva de Deus. É ser grato, reconhecido, forte, destemido. É ser verso, é ver Deus no universo. Parabéns a você nesse dia tão grandioso. Muito obrigado, Joadil. Belas palavras aqui, a mensagem mais extensa que o Tema Livre recebeu hoje. A Tânia Fer também mandou mensagem aqui: parabéns pelo Tema Livre. Sérgio Caldieri, parabéns pelo seu aniversário. Também Gustavo Ferreira mandou parabéns, que Deus sempre te abençoe. São várias as mensagens que o Tema Livre está recebendo aqui desde ontem, mas na verdade hoje aqui é o aniversário, então ao longo do dia. E para terminar, o último depoimento hoje, o Luiz Henrique Nascimento, colega jornalista também e que participou conosco várias vezes, é voltado muito para a comunicação popular e muito para essa área de comunicação que sofre. Uma participação rápida sua, Luiz Henrique, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha, muito feliz aí com esse aniversário aí. O programa é um marco, ele cumpre um papel muito importante para levar debates de interesse social. Vozes que em geral não têm espaço na mídia convencional. Eu acho que todo o processo democrático de mobilização social tem muito a ver com o programa. Legal, valeu, muito obrigado, hein, Luiz Henrique. Um grande abraço para você, muito obrigado pela lembrança aqui. Um grande abraço. Um abraço, bom dia. O Mar Júnior também mandou uma mensagem para a gente agora aqui pelo Facebook. Bom, eu vou terminar o programa que já está encerrando mesmo. Muito obrigado a todos os que participaram. Muito obrigado a você que acompanha esses 2 anos de batalha do Tema Livre aqui, esse espaço aberto na Rádio Nacional. A Marisa do Leblon, que também parabenizou o Tema Livre. E amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.